Frequência Académica, um programa da Universidade de São José, com João Cordeiro e José Manuel Simões. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição de Frequência Académica. O meu nome é João Cordeiro e hoje tenho comigo em estúdio António Maneira, licenciado em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, mestre em Ciências da Comunicação na área do Audiovisual, Multimédia e Interatividade e doutor na área dos Média Digitais, ambos os graus conferidos pela Universidade Nova de Lisboa. António Maneira tem dedicado a sua investigação ao estudo dos média digitais, audiovisuais e interativos no contexto educativo, ou seja, como as novas tecnologias audiovisuais e multimédia podem ser usadas neste binómio ensino-aprendizagem. António é professor convidado na Universidade da Beira Interior, Universidade Lusíada de Lisboa, ambas em Portugal, obviamente, e professor convidado na Faculdade de Psicologia e Educação na Universidade de São José, aqui em Macau. Antes de avançarmos para a conversa com o nosso convidado, vamos ficar com a sua primeira escolha musical para o Frequência Académica de hoje. Desta feita ficamos com Santa Maria del Bueno Aire, de Gotham Project, do álbum La Revancha del Tango. Vamos ouvir. Thank you. Argentina. Buenos Aires. El puerto de Santa María del Buen Aire. Olá, António. Muito bem-vindo ao programa Frequência Académica. Obrigado pelo convite, desde já. É um prazer estar aqui com vocês, contar um pouco da minha história e da minha vida. Tenho a certeza que será bastante interessante para mim e para os nossos ouvintes. António, a tua primeira escolha musical é um tema de 2001 e está relacionada com os teus projetos académicos enquanto estudante. Conta-nos um pouco como é que o design entrou na tua vida e o que é que te fascina nesta área em especial. Desde muito cedo que o bichinho do desenho e da arte e da pintura foi entrando, com sempre muita vontade de fazer projetos, às vezes megalómanos em casa, mas a ideia de escolher design de comunicação foi uma opção a contar com um gosto também pelo contacto com as outras pessoas, pela comunicação, não tanto a exploração da via mais artística, se calhar mais elitista, que me pareceu que estava associada na altura da escolha do curso e que não era tanto a minha vocação, o meu interesse. Gostava muito da ideia de conseguir fazer obras que pudessem ter um maior alcance das massas, digamos, e então que o meu trabalho fosse... pronto, tivesse essa possibilidade de ser facilmente reproduzido e a chegar a mais pessoas do que um quadro, às vezes, ou uma escultura. Muitas vezes, quando se fala em design, há também esta dialética entre o que é o design em si, portanto, esta ideia de conseguir comunicar uma ideia, mas por outro lado também há muitos designers que são quase que vistos como artistas, em que o belo, a questão estética é mais importante. Como é que tu vês esta relação entre a função e a parte estética? Claro, isso a partir do momento em que comecei a entrar nos temas na universidade, comecei a perceber que as coisas não eram assim tão lineares, não havia tanta distinção, digamos, entre contextos artísticos e contextos do design, mas de facto sempre foi para mim mais o interesse de tentar combinar as duas questões, a parte estética, a parte funcional, e comecei ao longo depois do trabalho já fora da faculdade a conseguir compreender a importância da combinação mesmo das duas. Tentar comunicar com coisas que não agradem não é nem sempre é a melhor forma de comunicar. Para algumas situações tem mesmo que ser apelativo para as pessoas se motivarem e se dedicarem e se relacionarem com os objetos e com os materiais. Portanto, tu fazes esta primeira abordagem ao design, na licenciatura, depois continuas dentro da mesma área, mas começas-te a focalizar no design, no audiovisual, nos média interativos, no contexto pedagógico. Portanto, as novas tecnologias, e estas tecnologias, umas novas, outras já não tão novas, aplicadas a este binómio ensino-aprendizagem. Como é que isto surgiu na tua vida e porquê é que decidiste enveredar por esta área? Ao longo do meu percurso académico fui assumindo, de certa maneira, uma vontade de ter um papel ativo socialmente. Passei por pela Associação de Estudantes em alguns trabalhos de dinamização e de socialização com toda a comunidade. E participei também no Conselho Pedagógico e desde cedo que comecei a ter muito interesse em perceber como é que o nosso curso nas Belas Artes poderia ser, digamos, melhorado, posso dizer, dentro do contexto das renovações de Bolonha que estavam em cima da mesa na altura em discussão. Havia muitos professores que tinham essa preocupação e portanto, também estavam muito interessados em ter a opinião dos alunos e desde aí que comecei a ter esse interesse também pela pedagogia. Escolhi, tinha acabado de fazer uma disciplina de psicologia também na altura, em que se falava muito já das questões pedagógicas também. Portanto, foi um tema que me interessou. E quando concluí a licenciatura, não estava com vontade de enverdar por uma empresa, por um estágio empresarial, que era se calhar o maior número de colegas iam para esse tipo de opções. E tive a oportunidade de fazer um pequeno estágio em função na Universidade Nova, na Faculdade de Ciências e Tecnologia, num projeto que era justamente trabalhar audiovisuais e multimédia num projeto de produção de conteúdos para banda larga, na altura era a expressão que se utilizava, o que permitia já usar vídeo, usar áudio, usar pequenas simulações. E então durante praticamente aquilo que a princípio era só uma experiência de 6 meses transformou-se num projeto de 3 anos, em que fui assumindo cada vez mais responsabilidades dentro do projeto e gostei, e então fiquei. Quais foram as principais conclusões que retiraram desse projeto e depois dos projetos que desenvolveste, quer ao nível do mestrado, quer depois do doutoramento? Fala-nos um pouco do que é isso da hipermédia ao serviço da educação e como é que estas tecnologias podem favorecer ou otimizar a transmissão de conhecimento, nomeadamente na sala de aula. Justamente quando comecei a trabalhar e a perceber quais é que eram as necessidades que os docentes sentiam, comecei a perceber que sem a ajuda de um designer, sem a ajuda de técnicos audiovisuais, áudio, cor, luz, imagem, era bastante complicado os professores terem autonomia suficiente, principalmente em questões de tempo, para realizarem este tipo de materiais que depois são muito bem recebidos pelos alunos. Em questões de tempo, como assim? Tempo para os produzir? Tempo para os produzir, basicamente. Mesmo que houvesse, sei lá, um professor que percebesse de minimamente de Premiere ou minimamente de utilização de uma ferramenta básica de edição de vídeo, iria precisar sempre de muitas horas, tanto para a captura, tanto para além dos conhecimentos técnicos que não possuíam, para que os materiais ficassem mesmo com qualidade. Mas o principal era mesmo desenvolver todo o guião daquilo que é fazer uma recolha, por exemplo, de um desenvolvimento, uma atividade laboratorial, por exemplo. E então senti que a ter continuidade a um projeto deste género, haveria de haver alguma maneira de incluir mais os alunos na produção destes conteúdos. E na altura enverdei, exatamente por me parecer que havia qualquer coisa que não era simples de resolver, enverdei por um mestrado na área da comunicação, das ciências da comunicação, onde tive a oportunidade de explorar este tópico que me fascinava, que era, portanto, a utilização dos audiovisuais, né, no ensino. Aquilo que foi a principal conclusão para dar resposta e dar nome àquilo que eu me parecia justo era fazer uma alteração a nível dos modelos de ensino que apostassem mais numa aprendizagem ativa, em que os próprios alunos desenvolvem materiais, são eles próprios a desenvolver, por exemplo, guiões, portanto eles podem estudar livros na mesma, mas são eles que desenvolvem, tentam desenvolver como atividade letiva um guião de um laboratório, tentam desenvolver se calhar pequenas gravações eles próprios daquilo que vão fazer mais tarde ou que estão a fazer. E isso revelou-se bom, e portanto há muita teoria já sobre as questões da aprendizagem ativa, e isso enquadra-se muito bem com o contexto do hipermédia, da possibilidade da pessoa ter, do aluno ter vários caminhos possíveis para as suas escolhas de estudo, várias possibilidades de escolha do tipo de material, se preferem ler, se preferem ver vídeos, em ouvir. Há esta ideia, ou até podemos quase que chamar uma mudança de paradigma no ensino atual, porque a ideia de que há um professor que detém o conhecimento e há alunos que precisam desta ligação ao professor para adquirir esse conhecimento, hoje em dia isso é muito artificial pensar assim, porque todo o conhecimento está muito disponível online, o conhecimento, digamos, textual, a ideia do leitor, não é? O lecturer, a pessoa que vai e começa a ler as aulas, não é? Isso hoje é um modelo acabado, porque as aulas estão todas disponíveis, as aulas de Stanford, das melhores universidades, estão disponíveis online. Portanto, é necessário realmente esta aprendizagem ativa. Mas eu gostava que esclarecesses um bocadinho mais sobre quais são esses processos, exemplos claros em que tu tivesses trabalhado e que utilizes nas tuas aulas, ou até mesmo nas formações que dás aos professores, que sei que o fazes. Certo, de facto é incrível como em tão poucos anos. Eu comecei a trabalhar na Faculdade de Ciências e Tecnologia no início de 2004, em que estava, de facto, o início do boom da internet, principalmente da internet mais social, aquilo que agora chamamos a Web 2.0, modelos em que são os próprios públicos que já não são só públicos, também são eles próprios produtores de conteúdos. São também eles que contribuem para o grande crescimento da internet. E, portanto, isso traz também novos desafios aos próprios alunos quando procuram os conhecimentos. Um modelo expositivo, de facto, já na altura era contestado, já no século passado era um modelo contestado, e de facto, cada vez mais há menos justificação para que se tenha esse modelo ativo, pelo menos como o principal modelo. Julgo que nunca vamos deixar de ter especialistas que serão sempre convidados para estar presentes em acompanhamento do trabalho dos alunos, mas de facto quando temos Stanford, Harvard a produzir grandes cursos que agora se chamam MOOCs, é o grande nome que agora associam a estes projetos educativos, que não são mais do que, seguindo as siglas, cursos online, abertos, open, e massivos. Portanto, é a ideia de que um grande especialista de qualquer tema numa dessas grandes faculdades, em vez de ter os regulares, se calhar 100, 200 alunos numa sala de aula, pode ter 10 mil, pode ter 100 mil, a ouvir as suas palestras e os seus conhecimentos de forma gratuita. E, portanto, é uma inversão do modelo que depois permite que, na sala de aula, alunos que já passaram por ouvir pequenas destas lições, destas palestras, possam depois vir discutir os materiais, as questões, os conteúdos com os professores, numa base mais ao nível uns dos outros. Claro que nunca estão ao nível, é sempre difícil estarem ao mesmo nível do docente, mas essas barreiras julgo que vão diminuindo com esta facilidade de encaminhar os alunos para bons conteúdos que estão disponíveis. Uma das tuas atividades, eu já aqui o referi, tem sido esta de ministrar cursos, workshops a professores para aplicarem estas tecnologias e conseguirem utilizá-las, pois alguns dos professores de uma geração até talvez mais avançada, para eles estão mesmo nesta transição e, como tu próprio já disseste aqui, às vezes não têm as ferramentas. Tu, enquanto especialista, dás este apoio. Quais são os principais desafios que tens encontrado neste processo? Os desafios são de facto bastantes, porque muitas vezes aquilo que encontramos a nível das escolas em Portugal, mas também noutros contextos os problemas são parecidos, nos Estados Unidos, aqui também em Macau foi muito, porque é muito pequena ainda a minha experiência cá, mas pelo aquilo que consegui perceber dos alunos, professores que tive neste módulo que cá estive a dar, são questões relacionadas com a disponibilidade de equipamentos e a disponibilidade dos equipamentos funcionais, ou seja, a funcionar, e que eles possam ter a noção de como os utilizar. Muitas vezes chegam às escolas, os equipamentos estão em caixas, ou os equipamentos estão colocados nas paredes, mas não estão ligados, e portanto é muitas vezes frustrante perceber que se fizeram até em algumas escolas algum investimento e depois não se está a explorar como convenientemente, porque também não basta apenas ter a tecnologia, é preciso saber usar as tecnologias e as ferramentas de forma criativa, e para isso os próprios professores têm que saber mexer no equipamento, saber mexer nas tecnologias. E portanto julgo que este trabalho, não é por estar a fazê-lo, mas parece-me que é um trabalho de facto bastante importante. Em Portugal estou ligado a uma associação de telemática educativa, chama-se Educom, para reduzir. Esta associação Educom tem feito já há muitos anos trabalho nesta matéria de dar formação e de complementar a formação dos professores na área das tecnologias, permitindo que de facto em pequenos grupos de professores convidados que se inscrevem comecem a tomar por um lado contacto com os modelos educativos mais ativos, de certa maneira, e depois terem também algumas valências técnicas para conseguirem eles próprios desenvolver materiais, mas principalmente poderem pôr os seus próprios alunos a usar as tecnologias. António, vamos ouvir o segundo tema que trouxeste para o Frequência Académica de hoje. Ficamos com Misir Low, de Dick Dale and His Deltones, banda sonora de Pulp Fiction. Vamos ouvir. Having Mr. Low as your opening credits, it's just so intense, you know, it just says, you're watching an epic, you're watching this big old movie, just sit back, because, you know, I mean, because it's so loud and blaring at you, you know, it's just like, actually, it throws down a gauntlet that the movie now has to live up to, because it's just saying, we're big. E ouvimos Miser Low, de Dick Dale and His Deltones, banda sonora de Pulp Fiction, Quentin Tarantino. António, porquê este tema? Desde muito cedo que comecei a perceber, no curso de comunicação, a importância do áudio no mundo do cinema e dos audiovisuais. E justamente quando ouvi, comprei um CD do Tarantino, pareceu-me que era um realizador muito interessante. Tinha acabado, antes de entrar para a faculdade, tinha acabado de ver o Pulp Fiction sem ter percebido muito bem o que é que se passava no filme. E ao longo do percurso na universidade comecei a perceber um bocadinho melhor o que é que se passava. E lembro-me de ouvir este CD e ele começa, o próprio álbum, por valorizar as músicas de entrada nos filmes. E esta é uma dessas músicas de entrada no filme. Porque escolher o Pulp Fiction tem exatamente a ver com a confusão que se gerou ao ver estes filmes, que gozam muito por não haver uma linearidade, uma causa-consequência muito nítida dos acontecimentos, e que no final do percurso, tanto da licenciatura como do mestrado, começaram a mostrar-se interessantes para o tema que depois vai me levar a explorar as narrativas não lineares no doutoramento, portanto, no curso de mídias digitais. Esta não linearidade, esta forma de encaixar as narrativas de forma não propriamente sequencial, promove, de certa maneira, uma alternativa ao modelo quase que dogmático que era assumido até ao final do século passado, em grande parte da maneira de contar histórias. Uhum. No fundo, esta ideia de aprendizagem ativa também tem muito a ver com esta ideia de se poder escolher de forma não sequencial o quê e o quando. Claro que isto levanta aqui questões e até levanta perigos. Uhum. Quais são os perigos da adoção deste tipo de tecnologias? Quais são os problemas que podem surgir da sua má aplicação? É repleto de perigos, e a maior parte deles estão já muito bem documentados, muito associados mesmo àquilo que é o fenómeno da internet. A grande dificuldade dos alunos, ou de qualquer cibernauta, é conseguir encontrar exatamente aquilo que é adequado ao nível académico em que se encontra, ao nível da profundidade com que quer abordar os temas. E, portanto, essa é uma das grandes dificuldades, é até que ponto é que o próprio utilizador tem consciência de qual é que será o melhor caminho. Portanto, há um balanço que tem que ser pensado e ponderado para que, de facto, estes momentos de liberdade, não sei, de maior liberdade, não levem a que o aluno se perca completamente nos temas. E parte do meu trabalho é exatamente tentar encontrar formas de melhorar essas experiências. Um dos temas que tu também abordas como parte da tua investigação é este conceito bastante importante e atual da literacia digital, que é um pouco conseguir ler realmente os problemas e antecipá-los e até evitá-los. Mas fala-nos um pouco mais do que é isso da literacia digital e o porquê ser importante nos dias de hoje. Bom, as literacias sempre foram importantes no contexto de que as pessoas ganhem, de certa forma, autonomia para agirem e para pensarem. Desde o século passado que tem vindo a haver um grande investimento principalmente do final do século passado, um investimento nas literacias digitais. O que é que isto quer dizer? Já não estamos a falar das letras propriamente ditas, só do conjunto escrita, leitura e escrita, mas começamos a falar de questões mais associadas a esta possibilidade, a estas possibilidades de utilizar contextos digitais, como a internet, por exemplo, como o CD-ROMs, o que quer que seja, mas não só de uma forma mais passiva de consumir estes materiais, mas também participar, e essa participação não é feita sem haver algumas regras e sem haver algumas noções de como fazer pesquisas, como utilizar ferramentas, como usar materiais. E, portanto, parte da literacia tem a ver com isso. Outra parte tem a ver com não só os alunos e o consumidor normal saber, por exemplo, utilizar um programa, saber, por exemplo, desenvolver estratégias de jogo e dominar um determinado jogo, ser um herói, ser um campeão num jogo, mas ser também alguém que tem consciência sobre o que é que está a fazer nesses ambientes virtuais, muitas vezes, onde estão super imersos nesses ambientes, mas também terem uma noção de que eles próprios podem criar os seus próprios jogos e terem uma noção de como fazer. Portanto, aí entra aspectos mais associados à componente da programação, por exemplo, e do design de materiais interativos. Ultimamente tem-se falado muito da importância da programação nos currículos escolares, inclusive com alunos mais novos, não só ao nível académico e universitário, mas ser lecionado quase desde que as crianças começam a aprender. Qual é a tua opinião sobre isso? A mim parece-me, de certa forma, bem, no contexto geral, bem. Aquilo que me faz sempre alguma preocupação é a intensidade com que estes dispositivos podem ser apresentados às crianças. Há várias teorias e há vários teóricos e experimentais, portanto académicos, que têm desenvolvido algum trabalho nestas matérias. E, portanto, se por um lado a minha opinião também acaba por ser ir buscar estas ideias a autores que já escreveram sobre o assunto e que escolho concordar mais com eles, de certa forma. Mas até porque é um tema que está a ser desenvolvido ainda, não é completamente sedimentado o conhecimento que se tem sobre estes assuntos. Mas tem principalmente a ver com não deixar que as crianças sejam meras consumidoras destes produtos, portanto, destes jogos, destes programas, mesmo da televisão, mas que tenham um comportamento criativo associado a estes meios. E, portanto, para mim faz sentido que haja um balanceamento entre estas duas coisas, o consumo e depois a ponderação sobre o que é que eles viram na televisão, o que é que eles viram nos jogos, o que é que eles sentiram nos jogos, as crianças. E, portanto, passa por aí, se calhar, o papel das escolas de conseguirem dar estas valências que, se calhar, a família, se calhar, não tem nem os conhecimentos, nem o tempo ou a disponibilidade para um acompanhamento melhor. Mudando agora um pouco de assunto, tu és investigador, mas és também um professor. Dedicas-te a esta arte de ensinar e transmitir conhecimento. Entre a tua experiência, comparando a tua experiência em Portugal e a tua experiência em Macau, quais são as principais diferenças que tu encontras? Bom, essa não é das mais simples de responder. A minha experiência aqui foi 3 semanas, ainda é tudo, de facto, muito fresco. Mas, de certa forma, a principal diferença, se calhar, é o comportamento mesmo dos alunos, a forma como assumem os compromissos que são definidos no início do módulo. Foi um módulo super intensivo, como já tinha dito, foram três semanas, e de facto conseguiram atingir os objetivos de forma surpreendente para mim. Já tinha dado, de facto, formação em pequenos módulos, em que abordava menos ferramentas, menos tecnologias, e não havia tanto empenho, nem sequer era proposto também tanta atividade. E, portanto, tive essa sensação de que havia, de facto, uma grande generosidade da parte destes professores que tiveram, neste caso, do outro lado, como alunos. Mas gostei muito do contacto pessoal e humano que tive. Isto foi uma experiência internacional para ti, portanto vieste de Portugal para Macau, mas já durante o teu doutoramento tinhas tido uma experiência internacional. Tu fizeste o doutoramento ao abrigo do programa Austin Portugal e durante a tua investigação passaste algum tempo no Texas, em Austin. Qual é a importância que tu dás a estas experiências internacionais, quer agora como professor, mas também como aluno e como investigador? Acho que são cada vez mais importantes naquilo que já o McLuhan falava como aldeia global. Parece-me que é fundamental que se estabeleçam estes laços e que se tire o máximo partido dos conhecimentos que estão distribuídos. Já não estão, de facto, concentrados só numa universidade, concentrados só num conjunto até de universidades, mas estão distribuídos por pessoas, por culturas, por ambientes. E, de facto, desde a ida para Austin, que deu para ver que Portugal, de facto, era bastante pequenino como país, embora bastante grande em alguns conhecimentos. Não temos que nos acanhar, de certa forma, com aquilo que é o trabalho que se faz, tanto a nível académico como a nível profissional. Mas pareceu-me que há outras dimensões que, de facto, é difícil um país pequeno como Portugal, em termos de dimensão, conseguir. E foi uma diferença, de facto, muito grande. O contacto com uma universidade que tem uma das maiores bibliotecas do mundo, como é o caso da Universidade do Texas. Eles, aliás, gostam muito, faz parte da cultura texana, terem sempre as coisas grandes, o maior possível. Mas logo nesse contexto de ser uma universidade que, sendo pública, atraía alunos de todos os Estados Unidos, desde a Califórnia, Washington, todos os estados ali à volta, até mesmo muitos alunos do México. Tive essa oportunidade e de ter esse contacto, mas também é uma universidade que aposta muito na internacionalização e tem alunos da China, tem alunos das Filipinas, alunos de Taiwan, a maior parte da comunidade asiática Taiwan, e deu para ter essa noção de como uma universidade pode avançar com estes contributos de vários países, de várias culturas. E de Austin, Texas, vamos para Lisboa. Ouvimos o tema Ana Damastor, Dead Combo, do álbum Lisboa Mulata. António, foi um prazer ter-te aqui. O meu nome é João Cordeiro. Frequência Académica volta para a semana.